tava aqui pensando em nós. Minha vida mudou, mas não esqueço da gente. Tom de pele, tua voz, sempre me olhando de um jeito diferente. Mas agora eu quero paz. Esquece teus traumas, nega, segue em frente. Hoje eu não te largo mais. Tem tua inicial até no meu pingente. Tem quem diga que ainda tá cedo pra dizer tais coisas. Assumo que eu também tenho medo, porque a vida é louca, correndo atrás da vitória e não atrás de outra, pra ficar na tua memória tipo a vida toda. Se eu te disser que eu tô despreocupado com tudo, eu não vou tá mentindo. Se eu te disser linda, quando tu tira essa roupa, é trabalho lindo. Se eu te disser, nega, que a culpa é tua de todo dia eu tá sorrindo. Eu tô vivendo um sonho, mas nem tô dormindo. Segura minha mão e vamos. Não já ouviu tanta coisa? Lembra quando começamos? Cansei de tanta maldade. Posso dizer que te amo. E que o valor tá no detalhe. Hoje eu tô sorrindo tanto. Nossa realidade, personalidade forte que nem eu. Ela tem, sempre me entendeu tão bem. Medo de nada e pouco me importa o que elas dizem. Tô vivendo bem melhor que antes, mas só que agora. Bonita, cheirosa e elegante, comédia, sai fora. Tive que sair da zona de conforto pra buscar o meu. Quero nada que é dos outros, isso é o que sempre nós dois mereceu. Pode me chamar de louca, minha loucura hoje é problema teu. Eu não quero mais um pouco, eu quero sempre. Acho que tu entendeu. Tava procurando a tal felicidade, encontrei no teu abraço. Nunca duvidei que isso era de verdade. Na verdade eu só te liguei pra dizer que tava aqui pensando em nós. Minha vida mudou, mas não esqueço da gente. Tom de pele, tua voz, sempre me olhando de um jeito diferente. Mas agora eu quero paz. Esquece teus traumas, nega, segue em frente. Hoje eu não te largo mais. Tem tua inicial até no meu pingente.